Hoje é dia de Sexta do Medo. E como de costume, eu quero lembrar vocês que todas as sextas-feiras soltamos dois vídeos assustadores, fazendo jus ao nome do nosso quadro. Por falar nisso, o assunto que eu vou abordar hoje é justamente isso, o medo. Afinal, o que pode ser completamente assustador para mim, pode não ser para você. O medo é relativo, mas para todos nós é o estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Mas qual é o maior medo do ser humano? Quais são as coisas que mais afligem a humanidade? Isso é o que eu vou abordar hoje. Vale ressaltar que dessa vez não contarei um caso assustador. Tenho como objetivo falar do medo de forma científica, detalhando quais os maiores temores da humanidade. Se você pesquisar no dicionário, verá que o significado de medo é uma perturbação diante de algo que pode te colocar em perigo. Outra impressão que podemos ter é quando estamos naquele estado de atenção, esperando que algo que tememos muito venha a acontecer. Para resumir, o medo é uma sensação desagradável que nenhum de nós almeja sentir. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando sente medo? No exato momento que tememos algo, o nosso corpo libera hormônios, como a adrenalina, que faz o nosso coração acelerar imediatamente. E, infelizmente, não podemos evitar que isso aconteça. A sensação do medo é uma resposta do nosso corpo a situações de perigo, que nos prepara para nos defender, seja fugindo ou lutando. Por exemplo, quando você assiste aos vídeos da Sexta do Medo, qual tipo de história te deixa mais apavorado? Pois é. É inevitável que seu corpo apresente os sintomas. Além da adrenalina e a aceleração dos batimentos cardíacos, o nosso corpo também passa pela experiência da ansiedade, que é uma espécie de adaptação do estado de alerta. Entre outras reações, os nossos lábios ressecam, a pele fica pálida, músculos se contraem e algumas pessoas chegam a tremer. Mas afinal, qual é o maior medo que os seres humanos têm? Ou melhor, quais são os maiores medos da humanidade? Eu acho melhor eu começar falando de uma coisa que todo mundo teme, a não ser que você seja masoquista. A dor física, meus caros amigos, é o sentimento que é percebido por qualquer criatura que tenha sistema nervoso. Claro que cada indivíduo percebe um tipo de dor de uma maneira, mas todos concordam que a dor física geralmente é uma sensação desagradável e que pode causar danos em nosso corpo. Com algumas exceções, a maioria das pessoas tem medo de sentir dor. Tanto que a quantidade de remédios que existem para diferentes níveis de dor são incontáveis. Então, será que podemos dizer que a dor física é um sentimento que deveria ser extinto? Na verdade, mesmo que você tenha muito medo de sentir dor, saiba que esse sentimento é fundamental para a vida humana. Além da dor ser uma maneira de nos informar que devemos parar de fazer o que estamos fazendo, para evitar mais danos ao nosso corpo, se tornando um elemento chave para o instinto de sobrevivência, sentir dor pode indicar exatamente qual problema de saúde nós temos. Por isso, mesmo que a maioria das pessoas não gostem de sentir dor, ela é fundamental para a vida. Outro dos maiores medos dos humanos é a ideia de que uma pessoa pode perder a sua liberdade. Embora seja discutível o valor da liberdade para cada pessoa, o medo de perder o controle de nossas próprias vidas é algo que esteve presente na mente humana desde que o mundo é mundo. E esse medo começa desde quando somos crianças, quando os nossos pais nos colocam de castigo por termos feito alguma coisa errada. Se você parar para pensar, algumas pessoas têm medo até do compromisso que o casamento estabelece, pois assim a pessoa perde a liberdade de solteiro. Resumindo, ninguém quer ficar preso. Todas as pessoas almejam tomar suas próprias decisões e ter o controle de suas vidas. Bom, e que tal o medo do desconhecido? Esse sim, é um medo que apavora muitas pessoas, principalmente quando se tratam de coisas do além. A nossa mente, para avançarmos em alguma coisa, precisa saber o que exatamente está acontecendo por lá. Por exemplo, se alguém te fala que uma casa é mal assombrada, que há espíritos malignos que a rondam, você pensará duas vezes antes de entrar neste local, certo? Mas se você esteve nessa casa e alguém te conta todas essas coisas, você saberá que toda aquela história é mentira, pois a casa não é algo desconhecido para você. Bom, mas foi o medo do desconhecido que fez a humanidade sobreviver. Esse medo está conosco há milhares de anos. Por exemplo, muitos de vocês tinham medo do escuro quando criança, não é? Mas você já se perguntou por que temos medo do escuro? A resposta é simples. Nós não sabemos o que nos espera no escuro e não queremos pagar para ver. Infelizmente, ter medo do desconhecido nos limita. Mas assim como a dor, temer o que não conhecemos é fundamental para sobrevivermos. Outro sentimento que aflige os humanos é o medo de ficar sozinho, também conhecido como monofobia. Esse sentimento é o medo mórbido da solidão. Pessoas que sentem pavor em ficar sozinhas também experimentam insegurança, ansiedade e depressão, principalmente quando têm que fazer alguma coisa sozinha, mesmo que seja por pouco tempo. Como resultado, o indivíduo se recusa a dormir, comer e às vezes até ir ao banheiro. Bom, é claro que eu estou falando de um caso extremo, algo que não é tão comum assim. Mas, em muitos casos, o medo de estar sozinho leva a pessoa a ter relacionamentos ruins. Por exemplo, quando alguém que sofre abusos insiste em ficar com o abusador por medo de ficar sozinho. Resumindo, o medo de estar sozinho é um sentimento de vazio, causado pela ausência de interação com outro ser vivo. Bom, mas esse medo também pode ser resultado da evolução. Até porque, provavelmente, nós tememos a solidão pelo fato de ser mais fácil sobreviver se vivermos em grupo. O medo de estar sozinho também pode estar ligado a algo que você nunca percebeu. Pense comigo. Quando queremos que nossas ações sejam um pouco mais significativas, precisamos de alguém para notá-las. Por exemplo, se você fez uma descoberta incrível, mas não a divulgar para ninguém, será que ela ainda vai ser uma descoberta incrível? E por fim, chegamos a uma das coisas que as pessoas mais temem: a morte. Pensem comigo, todos os medos que eu citei anteriormente, nós os sentimos para evitar uma coisa: morrer. Porém, uma das únicas certezas que temos na vida é de que um dia iremos morrer. Mas isso não faz com que fiquemos pensando na morte em nosso cotidiano, até porque evitamos pensar que a morte será um evento futuro em nossas vidas. Além disso, o medo da morte está ligado com o medo do desconhecido. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer conosco quando morrermos. Se você tivesse certeza que iria deste plano para o paraíso, será que ainda teria tanto medo da morte? Apesar de ser humano criar teorias e crenças religiosas sobre o que acontece quando morremos, ninguém tem certeza do que vai acontecer quando morrermos. Isso prova, mais uma vez, que o medo da morte tem ligação com o medo do desconhecido. Então é isso. Essas são as coisas que a humanidade mais tem medo. Curiosamente, caros amigos, uma pesquisa apontou que o que as pessoas mais têm medo é de falar em público. Apesar da maioria das fobias serem justificáveis, ter medo de falar em público é algo muito mais concreto e real. Ao falar em público, várias coisas estão em jogo, como a autoestima e a sua imagem. Segundo especialistas, quando falamos em público, estamos expostos para que outras pessoas nos avaliem e nos critiquem, potencialmente de forma negativa. O que torna isso ainda mais assustador é o fato de que um dia isso realmente irá acontecer. Por exemplo, se você tem medo de ser atingido por um raio, qual a probabilidade de um dia você ser de fato atingido? Mas se você tem uma vida social, como ir à escola ou à faculdade, trabalhar ou fazer qualquer coisa que envolva outros indivíduos, é certo que em algum momento da sua vida você terá que falar em público, seja para uma multidão ou para um pequeno grupo. Na maioria dos casos, falar em público causa uma crise de ansiedade. E essa crise é acompanhada de uma grande sensação de calor, tremores e taquicardia. Em casos mais extremos, as pessoas podem apresentar náuseas, pânico e pavor. E você? Qual é o seu maior medo? Como eu citei, esse sentimento é relativo. Não quer dizer que, pelo fato da maioria das pessoas terem medo de falar em público, que essa será uma das coisas que você mais teme. Bom, eu me despeço por aqui. E mais uma vez, eu peço que, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, ok? Tchau, até a próxima.